que a pista do Júlio está impraticável devido a pássaros na pista. Gente, estão sem previsão pra gente, né? Sem previsão no momento. Grato. 3172, desça para o nível 060, órbita prevista na posição CARI. Entendeu, 060, órbita na posição CARI, confirma. Afirmativo. Deseja com curvas pela esquerda ou direita? Curva pela direita. Curvas pela direita. Ah, 3172. Coronel, Guardião 02. Seja 02. A BR de Pipa, sim. Tá retornado para pouso, confirma. Afirmativo. O plano agora de Jacob, passarei 2230, informo que a pista 10 está impraticável no momento devido à pata. Mas são pista 28 impraticável. Tudo compreendido entre o bairro do Comércio e a Barra, dá uma forte interferência ali na 198. Nós colocamos 119.35 ali, se a interferência permanecer, não, ela permaneceu só em 19.8, tá muito forte lá. Tem interferência aí, rádio pirata, confirma? É, afirmativo, tá dando pra ouvir, inclusive, em música. Gente, Guardião 02, iremos notificar. Ok, grato, boa tarde. Controle, Gono 755. Prossiga, Gono 075. ONU 755 Santos, considera a restrição mínima de 070 em ônibus, prossegue para 050, mantém a restrição? Considera, prossegue para 050. ONU 755 agora está reautorizado a órbita na posição IPIT, prossiga a chegada IPIT, faça uma órbita em IPIT nível 050. Órbita prevista em IPIT, descendo 050, o ONU 755. Controle ONU 075 da Gol, efetuando a aproximação perdida. Eu não tenho aqui no sistema aguarde, Oscar Bravo Eco. 30. Apurou a guarda e estruturando o controle. Ponta mantendo a proa, subindo para o 030, o gol na 075. No 075, curva direita na Pro 070. Direita 070? Mateu. Ok, curvando pela direita 070. Gol no 807, suba para o nível 040, gol no 807. Subindo para o 040, gol no 807, mantendo o óbito em pitch. Mateu, ao número 2 na aproximação, gol no 807, o gol no 075, número 1, e o gol no 755, número 3. 075, entendeu como número 1? 755. O TAN 3172 será o número 4 na aproximação pista 28. Número 4, falou que sua transmissão está muito baixa, 3172. Decimal 3, só confirmando, vai decolar da 17 mantendo a proa do farol após em coordenação com o controle Salvador para prosseguir direto Manati. Mike Eco Delta. Prossiga aquilo que é da que serra. Já está fechado. A instrução foi a seguinte, decolagem da 17, proa do farol de Itapuã, Após chamar o controle, vai coordenar direto o Manati. Eco Delta, correto, para acionamento e táxi, chame a torre 18.3. Confirme pessoas a bordo. Eco Delta, boa tarde, Eco. Ô, controle, eu tá 3172. Chega, vai. Tem uma previsão em tempo? Quanto tempo demoraria ali pra nossa aproximação? Pra ela ingressou na pista agora, está verificando. Ok, ciente, prato. Gol no 075, prossiga para a posição em pique em órbita 030, gol no 075. Você pode confirmar o nome da posição? Ipite, Índia, Papá, Índia, Tango. Ipite, então, é isso? Índia, Papá, Índia, Tango. Afirmativo. Afirmativo, então prosseguindo para Ipite, mantendo 13 mil pés, o na 075 da Gol. Produto. Doutor, fica destinada a informação ainda da 1800. Eu queria informar qual é o procedimento hoje da presença? Procedimento em uso pista 28 é o ILS Zulu. No momento estamos com a pista impraticável devido ao pássaro sobre a pista. Pode informar o lado da órbita na posição em pitch para o gol 2075, pode ser pela esquerda? Sim, aqui, pela esquerda. Temos duas aeronaves da Gol aproximando em pitch e fazendo órbita. Então, está programado aqui, pitch e órbita 13 mil pés, 1075 da Gol. Já possui plano do navegação do Alfa Bravo Eco? Negativo, ainda não tem aqui no sistema Alfa Bravo Eco. Solicito por gentileza contactar a Thalia. Gol 807. Tenente, gol 807, mantenha o 040. Mantenha o gol 807. Mantenha 060, tanto 31172. 72. 3235. Minutos, por favor. Cruzo 60 para 50 no 755, ingressa na órbita pitch. E pitch. É, ligou no 1755, desse mantém o nível 050. 050755. Controle Salvador, muito boa tarde. Gol 925, informação Alfa, descendo pro 080, programado espera em ato. Red Gol no 925, identifique, desça para o nível 080, espera em ato, gol no 925. 080, espera em ato, vai informar iniciando, gol no 925. 925, está reautorizado Octa Anto, nível 070. Octa em Anto no nível 070, boa 925. Atinge e mantém o 050-755. Sete. Prazo de aproximação, o tempo previsto para a liberação da pista, mais 5 minutos. 755, sente, grato. 807, 31, 7, sente. 835, prossiga para o solo. Autorização para Campinas, nível 380. Campinas 38, aguarde coordenação. 838, 35, informação alta. Informe Paripe para a prova rotatória aqui no Quebec Serra. Paripe já é direto rotatória, é para o próximo point. 230, prossiga. Coordenação, por gentileza, 200, prioridade da conquista. 200, conquista, número 2, copa, informação alfa. Acesse da forma da alfa e da prova para cá. Copiar. Guardado. Mike, é com o autorizado, ingresso é passo para a decolagem. Cara, inicia no ar, TAM 3172. TAM 3172. De pitch, 13 mil pés, vai se ajustar para o início da órbita. PF Gol no 075. De 360 com 5, aguarde. Aguardando a saída prevista, seria gole? Sim. 7. Solo, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, informo que o CCM está fora, estou confeccionando seu plano agora, aguarde uns minutos. Salvador, muito boa tarde, eu chamei a 6321, ciente informação alfa. Queco Delta decolado aos 15, mantenha a proa até Porta Pã e chame o controle em 119.80, bom voo. 119.8, o Mike Queco Delta. A pista ficou impraticável, estamos liberando agora e o CCAM está fora, estou confeccionando os planos de voo, por isso. 321, ciente, aguarda. Net pista 28 está liberado. Ciente, 1075, tá bom. O Sol só teria a saída prevista para o 6321. Gole ou fito? Ciente, gole ou fito, graças a 321. 4, informa pista liberada, o Gol 674. Está autorizado a decolagem da 28, vento 230 graus com 15 nós. Com ajuste 10012. Livre decolagem, pista 28, Gol 674. Bravo Eco, só confirme o voo local, quantas milhas e prossegue para que corredor? Corredor forte até 20 milhas. Sim. Prossiga, Mike Eco Delta. Na presente posição, passando o farol de Itapuã com destino a Manati. 02 a bordo. Autorizado direto do Manati, Mike Eco Delta, informe na 20ª milha. Voltará na 20ª milha, Mike Eco Delta. Tá bonito. Decolado aos 17, chama agora o controle em 19, decimal 80, tomou voo, boa tarde. 1980, grato, uma boa tarde, voo no 674. Correção 2 quilos, quebra aqui, né? Localizador na 075, tá bom. Completa a aproximação, voo no 075, chama a torre 18, decimal 3. 183 na 075. Voo no 807, desça para 3.000 pés, 1012. 3.000 pés, 1.012, Gono 807. 075, ciente, continue a aproximação, reporte final de 5 milhas de baixada e travada. Reportará 5 milhas de baixada e travada, 9075, tá bom. Nossa, vai continuar usando e reportará no localizador, Gono 807. Controle Salvador, muito boa tarde, Gol 1674, na Gole, Eval. Gol no 674, boa tarde, contato radar, sai da Gole, suba nível 360. Sobe 360, perfil, Gol 1674. Salvador, Gol 925, mais uma ordem, Anto, prossegue. Negativo, mais uma ordem, não, negativo, Gol 925, prossiga agora para a posição e pitch, descendo para o nível 070. E pitch, descendo para o 070, Gol 925. Gol no 755, desça para o nível 040. 040-755. Gol no 925, previsto uma óbita na posição em pitch. Óbita em pitch, gol no 925. Três milhas, Quebec Serra. Rádio Clube Quebec Serra. Pouso autorizado, pista 17, o vento 240 graus com 12 nós. O ajuste 10012. Tá. 31972, ainda mantendo óbito, sem cara, desça para o nível 050. 050, mantendo óbito, tá 31972. Autorizado Campinas, 380 nível, Upper Whisky 58, Tenute, Mendes, decola da 28, com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, Eval, Sagaz, transponder 5070, controle 19.8. Campinas, nível 380, pela Upper Whisky 58, Tenute, Mendes, decola da 28, curva esquerda, Gole, Eval, o... Bom, transponder 5070, controle 198, 3835. Tá, 3835, correto, chame pronto para o push e acionamento. Gente. Passaria do 2230, copia. Tá pronto para a cota 2230. 07. Gente, com 807, informe estabilizado no curso localizador. Comoral, 907. Esquerda, na saída Gole, Eval, após direto, transponder 5532, controle 119, decimal 8. Afirmativo, autorizado 200 para a vitória da conquista, decola 28 com curva esquerda, saída agora e transição oval. Após direto, transfabre 5532 e controle 199 decimal 80, passaria do 2230. Correto, chame pronto para o posicionamento, passaria do 2230. Chama na volta pronto para o posicionamento, 2230. Oscar Bravo Eco, pronto, cópia. Pronto. Oscar Bravo Eco, autorizado voo local até 20 milhas no corredor forte, decola da 197 com curva esquerda, sujeito ao tráfego, transponder 0115, controle 119 decimal 8 e a torre 118 decimal 3. Decola da 197 com curva esquerda no corredor forte, na 0115, controle 119 decimal 8, 0, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, correto para acionamento e táxi, chame a torre 118 decimal 3. Confirme pessoas a bordo? 03. Ciente. 3217, copia? Copia, 3217. Plano 3217, autorizado com fim, 360 nível, Upper Whisky 58. Decola da 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, Eval, Sagaz. Transponder 5106, controle 119, decimal 8. Autorizado 360, com fim via Upper Whisky 58, decola na 28 esquerda, na Gole, Eval, após direto Sagaz. 5106 é o transponder 119,8, controle o TAM 3217. TAM 3217, correto, chame pronto para o posicionamento. Repassará. Puxando é 6321, copia. Afirmo, pronto, 6321. Oxana é 6321, autorizado Brasília, 340 nível, Upper Zulu 17. Decola da 28 com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5104, controle 119 decimal 8. Autorizado 340 Brasília, via Upper Zulu 17, decola 28, curva esquerda, saída Gole, transição Ofito, 5104, transponder. 119 decimal 8, controle 6321. Puxando é 6321, só confirme o transponder. 5104. Correto, chame pronto para o posicionamento, puxando é 6321. Reportará posicionamento 6321. 0070 ainda em horas, 3567. Tem uma estimativa de quantas horas? Mais 2 horas, está previsto. Leandro tinha tido mais uma. 3567, passa mais uma rota na posição Anto e após tirar autorizado a posição IP. É, bravo. Minuto devido a pássaros. E devido a essa situação, nós estamos com 10 tráfegos dentro da terminal, sendo sequenciados para pouso. É, questionado o controle, o seu estimado para iniciar o seu primeiro procedimento para 28 é de 30 minutos. Sete Gono 807, reporte final de 5 milhas de baixada e travada. Costa da Gono 807. Segundo o controle, o estimado foi que repassado foi esse, 30 minutos, devido a esses 10 traços que já estão na terminal. Salama 07, tempo da Gol. É uma boa velocidade recomendada ou está liberado? Qual velocidade você está indicando? Eu como estava em off, você fala com 210 nós. Tem a 250 nós, voo no 648. Ok, então desce para 80 com 250 nós indicado. Mike Eco Delta, frequência livre para autocoordenação, terra grande. Passe pique, prosseguindo a aproximação 755, autorizado e ADS. Autorizado, gol no 755, informe estabilizado. Autorizado, estabilizado, 755. Dan 3172, desça para 2000 pés, 1012, após interceptar, autorizado a roda. Produz, Dan. 2012, após CAR e intercepta e voa na Produz, Dan 3172. Juste 1-0-1-2. Autorizado pouso na 28, 1012, por 807. Gol no 807, informo. Fique atento a pássaros próxima ao canteiro central da cabeceira 28. Gente, gol no 807. Mato para o pushback. Bom, Gente, afirmativa, 3217. Gente, plan 3217, está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. Reportará táxi, tá 3217102. Muito obrigado, senhora. Passaria do 2230, aguarde para o pushback. Acordar o 2230. Sou em Salvador, Sobral, para o táxi. Solo, Chanaré 321, pushback acionamento. Chanaré 6321, aguarde. Aguarda, 6321. Voltará, Bravo S. Confirme aí o que o senhor vai desejar fazer. Vai acionar ou vai aguardar os 30 minutos? 10.000 com 1.012, igual no 925. Foi uma hora? 203 graus, até decolar. 3567, vou na proa de pique, deixa para o nível 050, tá 3567. Vá na proa de pique, deixando para o 050, tá 3567. Beleza, acionar o motor aqui na posição para manter o ar condicionado. Afirmativo, passarei 2230. Valeu, obrigado. Tô em Salvador, muito boa tarde, jogou no 755, estabilizou na final, baixou e travou. Jogou no 807 no solo, aos 28, libere à esquerda, mantém a posição antes de ingressar na Taxiway Alpha, chama o solo no 21 decimal 9, boa tarde. Entrou na Alpha no 21 9, boa tarde, perfeito. Jogou no 755, ciente, confirma está baixado e travado. Afirmo. O gol no 755, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus com 15 nós. Ajuste 10, 12. Fique atento a pássaros no próximo setor de aproximação, na próxima cabeceira 28, ok? Tá, ciente, no 755, confirma a pista para toda a extensão. Afirmo. Ciente, 755, leva pouso na 28, ciente dos pássaros. Pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Aqui no pátio 3, agora 807. Solo 6321. O Chané 6321, prossiga. Poderia girar os motores na posição para refrigerar a aeronave, por favor? Consciente do acionamento, já tem a aeronave da passaria do acionando na área remota também, que será a próxima para fazer o pushback no setor. É, informe que se acionar agora vai aguardar um pouco. Qual é a previsão? 407-3567. Inicie o passaredo. Após o passaredo iniciar o táxi, o senhor será o próximo. Ok, senhora, são três aeronaves só. Ah, pensei que fosse mais. Ok, vou girar o motor na posição. Obrigado. Gente. O Tango Oscar Bravo Eco, autorizado ingresso na 17, porta alinhada e pronto para decolagem. Pronto, Bravo Eco. Eco Delta, frequência livre na coordenação 2345. Plan 3172, estabilizou? Permitiu, estou aguardando o glide, 3172. Plan 3172, complete na LS, torre 1 no 8, decimal 3. 3. 1 no 9, 3 horas e 55, com fim. Só ouvir meu TAN 3835? Afirmo. 1 no 9 a bordo, 3 horas e... 13h55, alterna com fim. Cliente, táxi via... Quais são? Após o parqueamento do Boeing da Gol no 08, está autorizado o início do táxi via Juliette, Alfa, quando na Golf, torre 1 no 8, decimal 3. O ajuste agora no 0-1-2, bom voo. Cliente, após o parqueamento do Gol, Juliette, Alfa, na Golf, torre 18-3.